O comboio da força, respeita a tradição. White Bangu, dois bolado que fecha a fatura. Na humildade da mãe loura, vítima explosão. Compaixão, ô mulo, costa na botagem.